2008. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 40, desculpa, 4980. Azul 4980, boa noite, confirma transporte da onde cai? Negativo, senhorita. Acompanhe alguma informação de transporte de Azul 4980 ou transporte de turma, então você voltou do 4980? Negativo, senhorita, voo normal, mas se a senhora quiser encurtar, poderíamos voar direto ao 18. Podemos desculpar, é só porque eu tenho uma informação de ocorrência médica no caso de transporte de turma ou órgãos vitais. A pergunta vai direto já, me prepara a medida do 350, levando o quadrante para o meu papel. Maravilha, eu afirmo, não temos transporte de órgãos vitais ou enfermo, então à esquerda já vamos subindo para o 35. Boa, na nave 70, completa o final de procedimento elétrico, retorno na nave 79. Autorizado a chegar da Dante, volta para 4.000 pés, a lixo no 012. Oi, Salvador, bom 970, passa para 0, passa para 0. Boa, 970, autorizado, passa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Direto de Luna, deixa para 3.000 pés, pois é, 3.000 pés, a gente não vai no meio. 7, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. para 2000, pode chamar 012, aliás, 20, eu estou para você ficar no localizador. Localizador por esquerda para o número 0, está estabilizado. Juliet Alpha e até antes da Juliet. Esquerda, saindo do parque 3. Após a passagem desse tráfego, autorizado. agora está pronto para o post-check aqui na 6. Chama 1219, agora estamos em operação. Charles 18, muito boa noite, até a próxima. Azul 4959. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, passa 1700 pés na Coral do Bravo. Azul 4959, acabar na decolagem, cuidando do Coral no Bravo, com o número 140. Avisia, Coral no Bravo, falando 40, azul 4959. Azul 2742, Coral. Direto Coral, azul 2774. noite, Coach Carlos na 072, estação 1 no decolado. Coach Carlos 9072, contato com a Bala na decolagem. Voo 2, recebo inicialmente pelo número do voo 06200. Inicialmente 06200, Coach na 072. 2774, estamos sempre registro na frequência 1-2-2-3-5, a forma 1-2-5-3-1. Controle, confirma com o coach 972, após venda 060. Estou parando de voo 060 e vou tirar a primeira. Obrigado, Lina, da presente 060. Rodrigo, pista direito, Night. E Alfa e Mulher, posição no zero. Yeah. decimal 35, a terra 125, decimal 1. vou fazer para 3 metais, com a última agora na 3. Direita, confirma. Autorizado pouso, 150 graus, 0,5.